Controle Salvador, boa tarde, gol 9600, cruzando 90 para 180, ciente da informação ótica. Gol 9600, sendo identificação, chegada Karen, desse ao nível 070. 070, chegada Karen, 9600. A intenção é RNAV da Street. Controle ciente da RNAV, aguarde autorização, gol 9600. Gol 924, confirma indicada. 250, gol 924. 24 informa que talvez tenha que prosseguir um pouquinho mais para perder a altitude na proa para antes de interceptar o Sierra Vida 363. Gol no 924, voando na proa Sierra Vida 362, ajuda? Ajuda. Autorizado, voando na proa Sierra Vitor 362 para perder altitude, voando 924. 924. Whisky Charlie, Mike, cópia. Okay, Whisky Charlie, Mike, autorizado Guarulhos, nível 100 Whisky Uno. Da cola da pista 28, mantém prota atingir 3.000 pés. Após curva esquerda, saída gole, transição coral. Controle em 119.35, transponda 5065. Afirmativo, eu chamo para o acionamento. Livre, chamo para o táxi, Whisky, Charlie Mike. Mike Charlie Mike, chame Recife 13325, alterna 1288. 3335. 13325, alterna 1288. Mike Charlie Mike. 13325, 288, grato, boa tarde. Boa. Controle 3660, uma pequena curva direita para evitar a sua maçã. Tá, 3660, qual por quantas milhas? Proa 058 por 5 milhas. 058 por 5 milhas, tá, 3660. 2230, chame Recife, 128.8. 1288, a primária. Afirmativa, secundária 3325. 3325, 1500 pés ajustando 012, autorizado RNAV, reporte estabilizado. 2500, reporte estabilizado na proa 3, 363, gol 924. Gol 924, inicia redução para 1809, número 2 para o pulso. Reduzindo, gol 924. Gol 924. Então, pode manter a proa depois aqui de Cari para cruzar um cômodo que tem à frente e depois ver a proa 363? Então, gol no 924, vai na proa de Cari após Cari na proa de Serra Vitor 363. Gente, 924. 3660, confirma indicada. 250, vai reduzir, TAM 3660. Gente, inicia redução para 2209, TAM 3660. Reduzindo, 220. Gol no 600, inicia redução para 2209. 2209, no 600. 4 em condições da presente voar Serra Vitor 363. Já tá pro ar. Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, mantém protagonista de 3.000 pés, após curva à direita, após curva esquerda, seda gole e val transição Gonza, frequência do controle em 119.35, transponda 5074. 600, autorizado nível 050. 050, no 600. 3660, inicia redução para 1809, número 3 para o pouso. Afirmativo, iniciando redução, TAM 3660. Gol no 600, inicia redução para 1809, número 4 para o pouso. Reduzindo, gol no 600, 1809. 50, ok? Vai chamar para pushback estacionamento no portão 2. Ok, tá maneiro, obrigado. Solo Salvador, o WebJet 6721, para cópia, por gentileza. 310 para Fortaleza, aguarda 2 minutinhos, cópia. 2 minutinhos, saída, do visto? Momofroti. Momofroti, gato. Direito, só para evitar dois cômodos à frente, depois vou Serra Vitor 364. Confirma o gol no 924, na torre Serra Vitor 364? Não, solicita um desvio à direita e depois eu abro o Serra Vitor 364 por causa de uma formação, duas formações que tem aqui no curso do aeronave. Qual proa e por quantas milhas? É, a proa 300 por 4 milhas. O principal no 697. Alteração para sequenciamento, curva direita, proa 060. Direita, proa 060, pro gol no 600. Limite radial 100 Salvador. Limite radial 100 Salvador no 600. Gol no 600, vetração para sequenciamento, curva direita, proa 070, limite radial 110 Salvador. Confirma, então, proa 070, limite radial 100 Salvador, gol no 600. Negativo. Primeira instrução para o TAM 3660, proa 060, limite ao 100. Positivo? Afirmativo, TAM 3660, proa 060. Fortaleza, nível de voo 310, via Pesolo 19, decola da pista 28, mantém protagonista de 3.000 pés, após curva à direita, seda Momo, transição Froti, frequência do controle em 119.35, transponder 5067. Web 7621 autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, nível. É corrigido, Fortaleza, Foxtrot, Zulu 310, Upper Zulu 19. É, decola da 1-0, volta 3.000, direita, Momo, Froti, 19.35, 50.67. Decola da 2.8, né? Confirma. Decola da 2.8, mantém até 3.000, mantém pronta 3.000, curva direita, Momo, Froti, 5.067 no transponder. Momo, Froti, 5.067, confirma, 6721. Chame para push no portão 612, 6721. Chama na... Boa tarde, Saulo Fortaleza, TAM 356. É, Saulo Salvador, correção, TAM 356. 566, Saulo Salvador, para Aracaju, 190, aguarda. Positivo, é, se puder coordenar o nível 130, por gentileza. Foi o arremeto. Está presente, tem condições de prosseguir na descida? Eu tenho, mas eu não tenho condições de pouso. Eu preciso fazer um 360 para perder a altura. Eu estaria fazendo o procedimento aeronave, não estou cumprindo o perfil vertical do aeronave. Ou eu faço um 360 ou eu inicio a arremetida da presente. 1924, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A340. Vetoração direita para o A340, gol 924. Sim, 20, treinando Campinas, 5 a bordo. Vai prosseguir seu táxi via Taxi Kilo, Alfa e Golf. No ponto de esperada 28, chamar a torre em 18612, até lá na minha escuta. Número 2 para decolar, bom voo. Sardinha. Fala, Siqueira. Bom. Geraldo também. Voo 697, ingressa a parte principal para o portão 11. Principal, portão 11, 1697. Chamei controle Salvador 1208. 1208, TAM 3660. Voo no 600, retomo navegação na Ponte Serra Vitor 363, descida para 2500 pés, ajustando 012. 2500 pés, Serra Vitor 363, 1012 ajustado no 600. Salvador, boa tarde, Trip 5491, cruzando 175, restrito 150, 6 da Oscar. Aeronave? 5491. 4191, assina identificação, chegada IP, desse nível 070. IP 070, Trip. Controle de Salvador, muito boa tarde, TAM 3192, centro da informação Oscar, está atingindo o nível 150. 3192, assina identificação, chegada CARI, desse nível 050. Acionou a identificação, chegada CARI, desce para o 050, TAM 3192. Gol no 600, chame controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, gol no 600. Mantém pronto de 3000 pés, após curva à direita, seda Aron, transição Melim, controle em 119.35, transponder 5105. Autorizado no nível 130 para Aracaju, portão Melim, golpe 677, decola da 10, mantém a proa até 3000, após direita na saída Aron, transição Melim. Ok, apenas confirmando a pista de 128. Secola 28, mantém pronta 3000, pós direita, Aron Melim. Estimativa no portão 1, vai chamar para pushback funcionamento. Solo Salvador, boa tarde, gol no 806, informação Oscar. Boa noite, 06, boa tarde para Aracaju, qual nível? 210. 210, aguardar o instante. Aguardando. Solo Objeto 6721, na posição 6 para o pushback acionamento. Porção 612, autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar a 6721. Estão 3192, aguarde a autorização. 3192. Reautorizado nível 050. Trip 5491. Solo Salvador, muito boa tarde, TAM 3834, coordenação 390 para Fortaleza, TAM 04. TAM 3834, chamou? Afirmativo, então. Fortaleza será coordenado, número 2 será cópia. A restrição da pista somente os últimos 90 metros? Afirmativo, os últimos 90 metros, da cabeceira 28. Muito bem. Sol Salvador, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, boa tarde para Vitória, nível 360, será coordenada a guarda. Ciente da Oscar 4089. 1328, acena identificação, chegada CARI, desça ao nível 100 inicialmente. 100 está passando zona agora. 1328, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantendo a proa 075. 5, gol no 328, solicita o GPS a 28. Controle gol no 754. Cente do RNAV, gol no 328, aguarde autorização. Obrigado. Controle Salvador, gol no 754. Gol no 328, vou na Prodicário. Prodicário, 328. Tá 8001, chame Recife no 2685, alternou no 2545, tá 8001. 2685-2545, boa. Autoriza o gol na 328, pro do 362? Autorizado na Pro do Serra Vitor, 362, gol no 328. Gol no 328, obrigado. Gol no 328, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo Nordeste, um Charlie 402, mantendo nível 090. Gente, um 328. Gol na Pro, digito Serra Vitor, 362. Já, Giro 362. Motorista 3192, solicita pequeno desvio à direita da está. Qual, por outro, quantas milhas estão 3192? 055 por, no máximo, 15 milhas. 055 por 15 milhas, estão 3192. Motorista Salvador, boa tarde, estranha 6320, cruzando 260, autorizado 170, sente informação alta. Trip 5491, reautorizado 3 mil pés, ajuste 0012. 3102, trip 5491. Controle gol no 754. Chané 6320, sendo identificação, chegada CARI, desse inicial nível 110. 110, Chané 6320, ciente da Oscar. Controle Salvador, boa tarde. Gol no 754. Gol no 754, contato radar, subo nível 390, saída Aron, transição Belim. 754. Controle, tempo, virou para o destino. 35, aciona 5072. 5072, correto, chame para posto de acionamento. Chamará. Solo, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette para Valença, qual nível? Mil. Mil pés, sim, então tá pronto, cópia? Rosinha. Vitor Índia Juliette autorizado conforme Valença, mil pés, direto, decola da pista 17, curvando à direita, corredor Axé, controle em 119, decimal 35, o transponder 0160. Autorizou mil pés, Valença, curva à direita, com a decolagem, 0160, decimal 35, controle, Vitor Índia Juliette. Estimativo para acionamento e táxi com a torre 18612, bom voo. Quem é Juliette? Solo T3660, bom dia, Librão. 3660, bom dia, táxi agora via Alfa, Kilo, vai ingressar ao pátio 3, vai chamar para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3, o T3660. Tan 3834, cópia. Pronto, cópia, Tan 3834. Tan 3834, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via Upper Zulu 19, decola da pista 28, mantém pronto a atingir 3 mil pés, após curva à direita, sai da Momo, transição Froti, controle em 119 decimal 35, transponda 5111. Estimativo autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, decola da 28, mantém pronto até 3 mil após curva à direita. Saída Momo Froti, 1935 no controle, 5111 no transponder, 3834. Correto, chama para puxa acionamento. Chama para puxa acionamento, 3834. Tan 3192, mantenha a proa para sequenciamento. Vamos manter a proa, Tan 3192. Limite é a radial 120 de Salvador, Tan 3192. Gente, vai manter a 055, Tan 3192. Reautorizado nível 070. 070, Oceaner 6320. Gol 1600. Gol 1600, táxi em frente via Aquilo, ingresso ao pátio 3, seguindo a Airbus da TAM, e vai guardar para ingressar no pátio principal. Aquilo, seguindo a aeronave da TAM no pátio 3, guardando para o pátio principal, 1600. Ilhas, mesmo rumo, um Charlie 402 e descida ao nível 060, cruzando no momento nível 080, Oceanair 6320. Ciente, temos o tráfego no check-out, Oceanair 6320. Então, 3192, chame controle Salvador na frequência 1208. 208, 3192. Aerotaxi 7672, relançamos com 1-2, a corrigindo 3-1, 131 a bordo, 3 horas de autonomia da Terra Recife. 1-3-1, 3 horas da Terra Recife, 7672 da Webjet, táxi autorizado via Juliette, Alfa e Golf, pode esperar da 28, vai chamar a torre em 18612, está lá no meu escuto, bom voo. Juliette, Alfa Golf, 18612, Webjet 6721. Táxi 7373, com 62, 415 da Leão. 162 a bordo, 415 de autonomia, Serna Galeão, sente, vai seguir como número 2 para o ponto espera da Golf, táxi Arábia Índia, Alfa e Golf, quando lá vai chamar 18612. Índia Alfa e Golf, ponto espera de 18612, número 2, tá 3967. Ativo, bom voo. Salvador, tá 3566, por spec acionamento, que chama? 3566 no portão 1, no, após a aeronave acompanha livrar a posição próxima à Ilha Gramada, está livre, iniciar a chamada para o táxi. Após a passagem da aeronave companhia, autorizado a chamada táxi, TAN 3566. Após o Webjet, o TAN 3660 pode prosseguir? 3660 após o Webjet, vai ingressar a parte principal, portão 10. Após o L para o 10, o 3660. Quando 600 vai seguir para o 8. Está livre, ingresso para o 8, só para o gol no meio 00. 040, 328. Oceanair 6320, reautorizado nível 080. 080 para o Oceanair 6320. Ono 328, confirma indicada. 250. Controle Salvador, boa tarde, Abjet 6702, transfere e cruza 190 para 150. Web 6702, assina a identificação, chegada CARI, desça ao nível 070, inicie redução para 250 nós, Webjet 6702. Reduzindo 250 nós, descendo para o 070 na CARI 6702. 30, CARI, Oscar. Oceanair 6320, confirma indicada. 250, Vitorita. Sente, mantenha 250, número 5 para o posto. Confirme número 5. Para a descida, passageiro 2230. Passageiro 2230, assina a identificação, chegada a CARI, desceu nível 080. Já presente, livro 160, 080, CARI, passageiro 2230. Nível 060, estamos tudo. Juliette Tango Zulu, reautorizado, nível 050. 050, Zulu. 50, a saída da 28 vai manter 3 mil pés, ou vai manter a boa até 3 mil pés. Esquerda, Gole, Val, Gonza. 199.35, o controle de saída 5102, o transponder do azul 4089. Estimativo, vai decolar 28, vai manter pronta 3000, após curva para Gole. Correto, 4089. Chame para o push. 89. Rio 080, Oceanair 6320. Oceanair 6320, reautorizado nível 040. 040 para o Oceanair 6320. Controle, vou passando o Victor Índia Juliette. Ono 328, reautorizado 3 mil pés, ajustando 012. Gente, então está autorizado o GPS para 28, gol no 3, 28. Vou na Prodicar, aguardo autorização para a RNAV. Agora Prodicar, o gol no 3, 28. Afirmativo, para sequenciamento. 96702, já autorizado em nível 060. 060-6702. Gol no 328, início de redução para 1809, número 3 para o pouso. Chame controle Salvador na frequência 1208. Reduzindo para 180, chamando 1208. Controle, Papatango, Victor, Índia, Juliette. Papatango, Victor, Índia, Juliette, mantenha mil pés, corredor Axé, reposte fora da barra. Paciente reportado na barra, Índia, Juliette. Meia 702, início de redução para 2209. Três zero, após paro, mantém a proa para sequenciamento. Ok, após paro, mantém proa, sequenciamento, 230 para cadeta. 50, Juliette, Tango Zulu. Mantém a nível 050, Juliette, Tango Zulu, número 4 para o posto. Por 806 no portão 7, autorizado, exportar. Chamar ataque, por 806. Gentileza, senhorita, qual a sequência para o pouso do Oxané 6320? Número 4 para o pouso no momento, Oxané 6320. Número 4, 6320, grato. Oxané 6320, inicia redução para 1809. 1809, Oxané 6320, reduzindo. Já atingiu 040, Oxané 6320, reduzido para 1980. Doutor Oxané 6320, vai atingir o 040, reduzido para 180. Web 6702, ventilação para sequenciamento, curva direita para o 080, limite radial 120, Salvador. Direita 080, limitado pela 120 de Salvador, Webjet 6702. Táxi agora via Índia, Alf Golf, ponte esperada 28, última torre em 18612. Ela não me escuta, bom voo. É o ponto de espera da 28, Índia Alf Golf, ponte espera de 86-3566, uma boa tarde. Salvador, Oscar Serra Mike, boa tarde. Oscar Serra Mike, boa tarde, Serra Brava Alfa Tango, qual nível? 350 inicial. Aliás, desculpe, é 360, perdão. 360, tá no pátio 3? Pátio aqui é 5, 7 aeros, tá? Pátio 5, decolando no 7 ou 28? Ou no 7, se possível. Que o no 7 então será coordenado, aguarda um instante, Oscar Serra Mike. Obrigado, Mike. Salva, tá no 3834, postivo aqui, fundamento no 04. Aqui no portão 4, aguarda o 737 da Gol Parque, no portão 5, pode iniciar, chama para o táxi. Afirmativo, tá 3834, aguardando o Gol no 05. E vai chamar para o táxi, tá 3834. 6320, inicie redução para aproximação, tráfego na posição 12 horas, 5. 5.4 milhas na final RNAV. Ciente de tráfego e reduzindo ao máximo ao Chanel 6320. O Serra Mike, confirme radial de saída. 300. 300, sente. O azul 4089, portal 9, puxa para questionamento. O azul 489 no portão 9 está autorizado, chame para o táxi. E puxa para o estacionamento, 4089. Batalha 2230, vou na Pro 080. Ok, Pro 080. Motor pelo menos, estamos sem a fonte externa. Tem fonte externa, ok. Só não tem sua autorização por conta e risco. Senhor Mike. Obrigado, hein, Mike. Paulo de Salvador, Eugono 394, cliente da Papá para o Galeão 400.